Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu, Afroex, não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 91, não foi em vão. Perguntas sem respostas, mundo de ilusões, atribulações, existindo as tentações. Depois da tempestade sempre vem a bonança, depois do livramento sempre nasce a esperança. Amor e o ódio, coração dilacerado, pois até Jesus Cristo foi crucificado. Sodoma e Gomorra, maldade e pecado, o inimigo quer destruir, te puxar pro buraco. Trama armações, minha cabeça na bandeja, por incrível que pareça, quase virei presa. Que Deus me livre, me protege, guarde, a oração da minha mãe me livra dos covardes. Aprendi com os meus pais, o egoísmo é voraz, o sentimento é fugaz, pra muitos tanto faz. Ambição em guerra, ao invés da paz, mas a promessa de Deus não morrerá jamais. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, e não serás atingido. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, ele é o meu abrigo. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, e não serás atingido. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, ele é o meu abrigo. Seja forte, guerreiro, não abate a cabeça. Lute até o fim, por mais difícil que pareça. O inimigo tem um plano, frustrar os sonhos. Quer ver nossa derrota, não te vê prosperando. Porque a inveja é algoz, a língua é feroz. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Só peço sabedoria, ainda há uma saída. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Liberto da idolatria, livre da apostasia. Apocalipse, tempo de distopia. Sem compaixão, teoria da conspiração. Minha oração me livrou da depressão. Pra chegar até aqui, só eu sei o que eu passei. Um deserto atravessei, um revés superei. Mas ele me livrou das grades da prisão. Salmo 91 é minha oração. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, e não serás atingido. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, ele é o meu abrigo. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, e não serás atingido. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, ele é o meu abrigo. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, e não serás atingido. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, ele é o meu abrigo. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, e não serás atingido. Caiu 1000 ao teu lado, 10000 à direita, ele é o meu abrigo.